Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo este podcast, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Reflita, coluna da página Fique em Casa com o Eng. Eu sou Jaqueline Coelho, uma das monitoras do projeto. Hoje falaremos sobre a origem do nazismo e o seu idealizador, Adolf Hitler. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem. O nazismo foi uma ideologia de extrema direita, surgida na Alemanha e liderado por Adolf Hitler. É caracterizado pelo racismo, antissemitismo e a eugenia. O nazismo surgiu em um contexto de crise após a Primeira Guerra Mundial. O final da Primeira Guerra, em 1918, foi prejudicial a toda a Europa, causando mais de 10 milhões de mortes e 30 milhões de feridos, territórios devastados e um buraco na economia. Os derrotados assinaram o Tratado de Versalhes, que os responsabilizavam pelo conflito, sendo eles o Império Alemão e o Austro-Húngaro. No tratado estavam previstas uma série de medidas punitivas para o pós-guerra. A Alemanha foi obrigada a abrir mão de 13% do seu território, 75% das suas reservas de ferro e 26% das de carvão. O país teve seu exército reduzido, sua indústria de armas controlada, perdeu todas as colônias e pagou uma indenização pelos prejuízos de guerra aos países vencedores. Em 1919, o social-democrata Scheidemann proclama a República Alemã, de um balcão do Reichstag. Foi instituída a República de Weimar. A Alemanha, que antes era um império, passava a ser um país republicano. A República de Weimar visava resolver os problemas políticos e econômicos do país. Friedrich Ebert ocupa a presidência, formando um conselho de ministros com apenas social-democratas moderados. A ala majoritária do Partido Social-Democrata queria a república e as liberdades. Por outro lado, os espartaquistas, grupo de esquerda, visavam a revolução proletária. Baseado no Partido Social Democrata Independente Alemão, nasceu a Liga Espartaquista, liderados por Rosa Luxemburgo e Kohl Kinect. A Liga defendia a formação de um bloco revolucionário formado por operários e trabalhadores. Rosa Luxemburgo e Kohl Kinect tornaram-se inimigos políticos dos seus antigos colegas da social-democracia, que governavam na Alemanha havia algumas semanas. Ameaças generalizadas eram realizadas por meio de cartazes que eram colocados nos postes das ruas. Os dois criaram o jornal A Bandeira Vermelha e fundaram o Partido Comunista da Alemanha. O Partido Comunista da Alemanha era um partido muito bem organizado, militante, e os trabalhadores participavam diretamente através de conselhos. O partido tinha apoio da União Soviética. Os seus membros eram de classe operária avançada e bem instruídos, enquanto o Partido Social Democrata tinha membros mais conservadores. Em janeiro de 1919, houve um forte levante de trabalhadores com o apoio da Liga Espartaquista. Assim, o Partido Comunista e a Liga Espartaquista apresentavam uma ameaça ao governo estabelecido. Uma das ações do governo do sócio-democrata Friedrich Ebert para conter essa ameaça foi assassinar Rosa Luxemburgo e Kohl Kinect em 1919. Rosa foi capturada e morta com um tiro na nuca. Seu corpo foi encontrado tempos depois no rio Spree. Rosa deixou uma vasta produção teórica e é uma das principais influenciadoras dos movimentos feministas da atualidade. Bom, sobre a situação econômica da Alemanha, houve uma pequena melhora na economia após um acordo realizado entre a Alemanha e os Estados Unidos. Porém, com a crise da Bolsa de Valores de Nova York de 29, não foi mais possível obter ajuda externa. Mas antes disso, Hitler e seus aliados tentaram tomar o poder. Em 1920, Hitler assume a liderança do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista, ou Nazi. Hitler usou o socialismo para dar ao partido a força de um movimento popular. A ideia era conquistar grupos socialistas fortes naquela época. Alguns veículos jornalísticos cobravam de Hitler uma postura socialista voltada aos trabalhadores, lembrando o nome do partido. Estava claro que o nome era mais para manter as aparências. Os principais objetivos do partido alemão era a união dos alemães, expulsão dos estrangeiros, a retomada dos territórios e o fortalecimento do país. Em 1923, os nazistas articularam um golpe no estado da Baviera e acabaram sendo condenados e presos. Hitler ficou 9 meses preso. Por meio do partido nazista, Hitler conseguiu gradativamente eleger representantes no parlamento da República Weimar. Receberam 38% dos votos na eleição para o parlamento de 1932. Em seguida, foi eleito chanceler, ou seja, primeiro-ministro, o segundo cargo mais importante do país. O regime nazista durou entre 1933 a 1945 e foi instituído por meio do Terceiro Reich. O ministro da propaganda controlava a imprensa, a edição de livros, rádio e cinema. Mais de 20 mil volumes de livros foram queimados. Na educação, manuais e textos foram revisados. Estudantes e professores sofreram enquadramento dentro e fora das escolas. Houve um grande investimento na propaganda do regime nazista, dentro e fora da Alemanha. Em janeiro de 1933, o Reichstag, sede do parlamento alemão, foi destruído por um incêndio, provavelmente um atentado isolado. Os nazistas aproveitaram a situação para colocar a culpa nos comunistas e impor uma série de medidas repressivas alegando segurança da população. Adolf Hitler apresentou um projeto de lei que permitia a seu governo legislar sem necessidade de submeter ao poder legislativo. A lei concebia ao governo de Hitler o poder para decretar leis sem necessidade de votação das mesmas pelos parlamentares por um período de 4 anos. O projeto de lei foi aprovado em março do mesmo ano e logo em seguida Hitler baniu todos os partidos da Alemanha, com exceção do Partido Nazista. Ainda em março de 1933, o primeiro campo de concentração, Dachau, foi construído. Este local foi construído para conter adversários políticos. No entanto, a partir de 1935, homossexuais, testemunhas de Jeová, presos condenados e judeus passaram a ser enviados para o campo de Dachau. Mais de 206 mil prisioneiros foram encarcerados nesse local. Ainda hoje, na entrada do antigo campo de concentração, transformado em monumento, há os letreiros com a frase "O trabalho liberta", presente nos demais campos de concentração nazistas. É importante citar que os presos do campo de concentração realizavam trabalhos forçados para as indústrias da região. Uma das maiores características do nazismo foi a militarização. Acreditava-se no uso do poder militar, que era assumido pela SA, SS e pela Gestapo. A SA, tropas de assalto, conhecidas como Camisas Pardas, eram milícias armadas responsáveis por atacar o movimento operário, dissolver os partidos socialistas, sindicatos e movimentos grevistas. A SS, Esquadrão de Proteção, a princípio formava uma guarda especial para proteger Hitler e os líderes do partido. Os membros usavam camisas pretas para diferenciar do SA. A Gestapo era uma polícia política que decidia as penas que iria aplicar, sem o intermédio de um tribunal. Investigavam também possíveis afrontas ao regime por meio de agentes infiltrados em fábricas e lugares comuns e, quando queriam descobrir certas informações úteis ao regime, ou mesmo sabiam de pessoas que eram ideologicamente contra eles, essas pessoas eram presas, torturadas e mortas. O nazismo, da mesma forma do fascismo italiano, ascendeu em um momento que o capitalismo estava em uma profunda crise. Para isso, foi necessário destruir as organizações populares, como sindicatos e partidos de esquerda, principalmente o Partido Comunista Alemão e o Partido Social Democrata Alemão, muito fortes e organizados naquele momento. Só assim, com a destruição das organizações populares e trabalhistas, era possível fortalecer o capitalismo e evitar o seu fim naquele momento. O anticomunismo nazista pretendia a formação de uma sociedade capitalista rigidamente hierarquizada e unida. Assim, os nazistas conseguiriam apoio político e financeiro de industriais alemães para concretizar seu projeto. Na verdade, o apoio da burguesia foi crucial para a ascensão e manutenção de Hitler no poder. Outro ponto que o nazismo se destacava dos demais fascismos é no racismo. Hitler afirmava existir uma raça superior, formada pelos chamados arianos, constituída por povos do norte da Europa, identificados nos povos germânicos. Ele apontava a necessidade de excluir e eliminar da sociedade os judeus, os comunistas, homossexuais, deficientes físicos e mentais e ciganos. Esses grupos foram considerados pelo governo nazista responsáveis pelos problemas socioeconômicos da Alemanha. A Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler, presenciou a tragédia do Holocausto, um processo de genocídio contra a população judaica e demais grupos e etnias, que, para os nazistas, não mereciam povoar o território alemão. Aproximadamente 6 milhões de judeus morreram em campos de concentração durante o Holocausto, segundo os números oficiais. O principal símbolo do nazismo é a cruz suástica. Entre os nazistas, ela significava sorte e sucesso. Vale refletir: sorte e sucesso para quem? Atualmente, o símbolo tem um significado bastante negativo, sendo proibido, inclusive, de ser incentivado ou replicado em lugares públicos. A Segunda Guerra Mundial teve início quando o nazismo estava no auge do governo alemão. O conflito aconteceu entre países que estavam diante de uma grande crise econômica, política e social. De um lado, o grupo dos Aliados, com Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. E do outro, o Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. O primeiro ataque foi dos alemães contra a Polônia, em setembro de 1939. A conquista da Polônia inaugurou um período vitorioso para a Alemanha, conquistando em sequência Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. Em junho de 1941, os alemães iniciaram a invasão à União Soviética, porém sofreram uma dura derrota. Esse movimento foi chave para a Alemanha, pois a derrota enfraqueceu muito a sua economia. Em abril de 1945, a Alemanha era uma nação em colapso por causa do esforço de guerra promovido desde 1939. Os soviéticos estavam cada vez mais próximos de Berlim, e à medida que se aproximavam, a retórica da vingança contra os alemães aumentava. A resistência alemã contra a ofensiva soviética estava desorganizada e desesperada. Berlim era o alvo de Stalin. Alguns acreditavam que a obsessão do líder soviético por Berlim era motivada por vingança, lembrando que os alemães já haviam destruído a União Soviética. Outros acreditam que os soviéticos queriam obter acesso às informações secretas dos estudos científicos promovidos pelos alemães no desenvolvimento de armas nucleares. A Batalha de Berlim foi o último confronto no cenário de guerra europeu. O cerco à cidade foi realizado em abril de 1945, com aproximadamente 2,5 milhões de soldados apoiados por blindados, canhão e aviões. Poucos dias antes da invasão soviética ser consolidada, inúmeros líderes alemães fugiram da cidade. Foi sugerido a Hitler que ele fugisse para Baviera, porém o líder alemão recusou-se a abandonar Berlim. Hitler passou seus dias finais em um abrigo subterrâneo, localizado a 360 metros do parlamento alemão. Ele e sua esposa cometeram suicídio quando os soviéticos conquistaram o parlamento no dia 30 de abril de 1945. O poder da Alemanha foi assumido por Karl Dönitz, que aceitou os termos de rendição incondicional no dia 2 de maio de 1945. A Alemanha foi dividida pelos aliados em zonas de influência. Os aliados organizaram os julgamentos dos responsáveis do lado alemão por crimes contra a humanidade durante a guerra. O Estado alemão viveu um dos mais tristes capítulos da história mundial. Vale lembrar que opressões e tiranias também podem existir e existem em uma democracia. Hobbes, defensor do direito à resistência, diz que resistir é o mesmo que não acatar determinada vontade. É recusar-se a práticas de ações, mesmo que justamente ordenadas. Para encerrar, deixo com vocês que ainda pensam não ter nada a ver com isso, pois aconteceu na Alemanha, ou ah, mas eu não nasci lá, ou ah, mas eu nem era nascido, foi há muitos anos atrás. Eu vou deixar com vocês o poema Intertexto, do dramaturgo e poeta Bertolt Brecht, que inclusive é um poema muito atual. Reflita! Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Por fim, eu peço que você pense e reflita sobre o nazismo alemão e os dias atuais no Brasil e no mundo. Fiquem ligados na coluna Reflita. Vamos refletir juntos e fique em casa com ele.